Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espalha Factos. Estão a ouvir uma edição especial gravada 15 anos depois da estreia do EF, em que trazemos o formato original do projeto, diretamente para 2020. Foi uma edição mais ou menos assim, e mesmo com esta musiquinha de fundo, aquela que estreou em 2005, no primeiro sábado de setembro, na Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital. As notícias e a música vão voltar a juntar-se ao longo da próxima hora, mas antes disso, vamos aos destaques. Cristina Ferreira já mexe na TVI, contratações e nova programação surgem em antena. Festa do Avante arranca no Seixal com medidas especiais. After Depois da Verdade estreia em Portugal e já está a ensombrar Tenet. Primeiro, a música, abrimos com Watermelon Sugar, de Harry Styles, é líder do Top Nacional de Singles. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Cristina Ferreira chegou à TVI e já se nota. Esta semana anunciou a chegada de Ben, que vem de caminhão para o Somos Portugal, e ainda o regresso de Iva Domingos. Ela esteve pouco mais de um ano no Canal 11 e vai ser também uma das novas apostas da estação de Queluz. Estão ainda anunciadas as estreias do Big Brother, 12 de setembro, da nova informação da TVI, que vai ter novo grafismo, novos cenários e novos pivôs, e ainda da telenovela Amar Demais. A novela e as novas notícias chegam no dia 13 de setembro. No entanto, não é só a Cristina que tem novidades. Cigala tem música nova com James Arthur, chama-se Lasting Lover e vem mesmo a tempo de fechar o verão 2020. I don't know why I can't quite get you out my sight. You're always just behind. These thoughts cross my mind. Keep crawling back to where we last left our love. Bem, e esta remeteu-nos para verões passados e talvez fosse isso mesmo que a organização da Festa do Avante quisesse, porque a festa começou na Quinta da Atalaia, no Seixal, no entanto, com condições muito, muito diferentes de edições anteriores, a Direção-Geral da Saúde determinou um conjunto de medidas de prevenção. A lotação máxima será de pouco mais de 16 mil pessoas, será obrigatório usar máscara por todos os visitantes que tenham mais de 10 anos, haverá lugares sentados em todos os espetáculos, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas depois das 20 horas e a festa vai começar mais cedo, às 16 horas, e acabar também mais cedo, à meia-noite na sexta e no sábado e às 22 horas no domingo. Será para ir com toda a prevenção, como vai fazer certamente o Stereossauro, que está confirmado no cartaz e agora está aqui connosco com esta que se chama Flor de Maracujá. Conta com a participação de Camané e samples de Amália. Como quem deste, cantar como quem cospe, como alcanço a mão na queda, como mordo o pão da fome. Vou cantar como quem serve, cantar como quem sofre, como o sorvo ar da fresta, como murmuro o teu nome. Vou cantar como quem perde, cantar como quem sabe, como peço ao céu nascer, cantar como quem arde. Ofereço a minha voz, flor que se dá, estranha e bela, como a do maracujá. Eu ofereço a minha voz, flor que se dá, estranha e bela, como a do maracujá. Eu ofereço a minha voz, flor que se dá, estranha e bela, como a do maracujá, estranha e bela, como a do maracujá. After, depois da verdade, é o segundo filme da saga After. Eu não sei se tu já ouviste falar. É uma espécie de As 50 Sombras de Grey, mas com adolescentes. Este novo filme chegou quarta-feira aos cinemas. É protagonizado por Josephine Langford. Sim, a irmã da Catherine Langford, que fez 13 Reasons Why e Cursed, e é também protagonizado pelo hero Finn Stephen, que nós conhecemos por ter feito de Voldemort mais novo nos filmes do Harry Potter, e também por ser sobrinho do Ralph Fiennes, nem mais nem menos do que o próprio Voldemort. Este novo filme é escaldante. É o relato erótico de uma relação tóxica entre Tessa e Harden. Agora que Tessa começa a trabalhar, vai entrar aqui um terceiro nada imparcial, que é o Trevor. Um homem responsável, divertido e inteligente, que é tudo o que a Tessa devia querer na vida. Mas nós já sabemos que entre o querer e o dever vai sempre um longo caminho. Este novo filme levou 10 mil pessoas ao cinema no primeiro dia de exibição. Para nós termos uma ideia, o Tenet, que é o grande filme deste verão, está em exibição há 8 dias e apenas conquistou 52 mil pessoas. É mesmo provável que tenhamos um novo sucesso a caminho. A próxima vem diretamente da banda sonora do filme, chama-se Forbidden Love. Cut you from it, didn't bleed at all. I could better witness how I did you wrong. I could look at you forever. A statue made of us together. See right through me, like you knew me. They're watching, got new keys. Careful, speak loosely, save money. Estamos quase a fechar, mas antes de ir embora, três rapidinhas. Morangos com Açúcar estrearam há 17 anos, a série mudou a televisão portuguesa e há uma reportagem especial para ler em espalhafactos.com. Pepe Rapazote pode estar de volta a Portugal para uma nova temporada de Bem-vindos a Beirais. E já sabemos em que é que vai ser gasto o dinheiro do cachê, não é? Sofia Alves vai voltar à televisão. 20 anos depois, ela está na SIC. Por hoje é tudo. O Espalha Factos continua online e na despedida deixamos três músicas novas. Óculos de Sol, de Pedro de Troia e Inês. More Love, de Sara Bareilles, que está de regresso. E ainda Hit Different, de Zá e Ty Dolla Sign. Foi incrível estar aqui de novo, como é todos os dias, desde 3 de setembro de 2005. 15 anos a concretizar um sonho. Até breve. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This shit. Overdraft in this affair, declining quicker than we started. Evidence we misaligned, and I'm more in love with you each time. Something wrong with me. I like the way you screw your face up, trigger me right when I need it. You're wrong, but I can't get on without you. It's a shame, and I can't blame myself. Keep loving you, you do it this. All that I know is mirrors inside. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This shit. I could pretend you was my main nigga, bet you love just how that feel. Out of my way, you out of pocket, need clear vision. Boy, can't trust decision when you near me. Get myself caught in your crossfire. You a wild one, and I'm waiting in you like it's cool. Water like it's cool when you pull up, hooked up with a new. And it's not all me. That I know is it was inside. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This shit.